Continuando então com a nossa reflexão sobre vida em família, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala em Deus, o que que Ele é nosso? A gente diz que Ele é nosso o quê? Irmão? Pai. Nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, nós somos o quê? Irmãos. Então a nossa vida em família também é viver entre nós. E aquele carinho e aquele amor que a gente tem pelos nossos irmãos, que são filhos da nossa mãe, de sangue, de carne, a gente tem que ter para os nossos irmãos que convivem com a gente nesse planeta. E aí a gente chama da família universal, que somos nós. Nós somos irmãos. E a vida que nós levamos é também uma vida em família. E aí a gente começa, então, a abrir esse nosso olhar. Porque, muitas vezes, a gente fala de vida em família e a gente se limita apenas pai, mãe e irmãos. Bom, mas quando a gente cresce, a gente casa, e aí a gente tem maridos e filhos, ou só marido, ou apenas a nossa casa. A gente vai constituir uma família, que é a nossa família. Tem a família de origem, nossos pais, nossos irmãos, a nossa família, que é aquela que a gente constitui, e aí tem a família que a gente convive o tempo inteiro, que somos nós. E esse sentimento que nós temos para com todos é um sentimento que a gente carrega. E a maneira como a gente carrega influencia o nosso bem-estar. Quinta-feira é o dia de a gente falar de doenças, é o dia de a gente falar de cuidados com o corpo, é o dia de a gente falar de saúde. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente se preocupa com o que a gente come, não é isso? A primeira coisa, saúde é o que a gente come. Ah, não vou comer isso, o médico me mandou aquilo. Muito bem. Saúde é ir ao médico. Sim, o remedinho que ele dá ajuda bastante. Ajuda. Mas saúde também é o que nós pensamos. Saúde também é o sentimento que carregamos. Não sei se vocês conhecem esse livro, se já viram, ouviram falar dele, A Linguagem do Corpo. A Cristina Cairo, ela escreveu esse livro, tem um e o dois, que é exatamente para a gente começar a pensar sobre os sinais que o nosso corpo dá e para a gente relacionar isso ao que a gente sente. Então, eu vou tentar agora, nas quintas-feiras, começar a falar sobre o que está escrito nesse livro, para nós refletirmos sobre o que sentimos, além do que comemos, além da vida sedentária. Então, a gente caminha, a gente se cuida da alimentação, mas mesmo assim, será que nós estamos cuidando dos sentimentos, pensamentos, ações? Isso influencia na saúde. A questão da família, né? A questão da família origem, a questão da família onde a gente, aquela que a gente constitui, a questão da nossa família universal, que somos todos nós convivendo juntos. Às vezes acontecem coisas que não é fácil para nós entendermos. Onde está a perfeição de Deus? Vocês nunca se perguntaram como que isso pode acontecer? Tamanha atrocidade? Ligamos a televisão e colocamos no noticiário, é suficiente para ficarmos apavorados, né? Só que daí, quando a gente acredita em outras vidas, quando a gente acredita que viveu antes de vir para essa vida, de conviver com essas pessoas que Deus coloca, nós também fizemos algumas coisas. E graças à perfeição de Deus, a gente esqueceu o que a gente fez. E como eu falo sempre, muitas vezes não é nem por maldade. Às vezes é ou por falta de informação, às vezes é sem querer. Nós somos humanos, nós estamos aqui para aprendermos, para melhorarmos. Esse convívio que nós temos, desde o dia que nós nascemos, crescemos, escolhemos, entre aspas, e aqui estamos, esse nosso caminhar todo foi entre o livre-arbítrio, que nós vamos escolher, né? E entre o que nós planejamos antes de vir para cá. Muitas das coisas que acontecem aqui é um resgate. E essa vida que nós temos em família é principalmente para aprendermos a amar. E por que que o amor é tão importante na nossa vida? A Cristina, aqui no livro, ela diz assim, olha, ela escreve: amar é deixar-se penetrar no mundo alheio para compreendê-lo e não julgá-lo ou transformá-lo. Amar é para nós penetrarmos no mundo alheio. Significa para nós conhecermos o outro. Alheio é tudo que não diz respeito a nós. Então, quando a gente ama, e existem vários tipos de amor, o amor do pai, o amor do irmão, o amor fraterno, o amor do marido, amor para filhos. Esse amor é aquele incondicional. Não dizem que a mãe nunca quer ver o defeito do filho? Porque esse é o verdadeiro amor. É aquele que a gente deveria ter para com todos. Não se preocupar em julgar. Não se preocupar em transformar. Mas sim em compreender. Isso não é fácil. Mas é um desafio que a gente tem pela frente. Aprender a amar sem julgar. A pessoa errou. Errou para nós, mas vai saber se ela não está certa. Às vezes a gente quer transformar a pessoa que vive com a gente para que ela faça o que a gente quer. E não, na verdade, o que seria o bem para ela. Por isso que é interessante começarmos com a compreensão. Vamos começar a compreender quem convive com a gente, seja dentro de casa, no local do trabalho, em todos os locais onde a gente se move, onde a gente vai, por onde a gente passa. Compreender a pessoa. Porque a primeira reação que, infelizmente, a gente faz é julgar. Ah, ela falou isso. Ah, ele fez aquilo. Por que que ele fez aquilo? Por que que ela falou? Começar a compreender. Isso vai ajudar aos nossos sentimentos. Que a partir do momento que eu começo a compreender, eu não sofro mais. Eu simplesmente entendo. O amor é sinônimo de harmonia, de paz, de doação, de satisfação, que fazem brilhar luz no olhar e refletir no coração a alegria de viver. Lindo isso, né? O amor faz com que os nossos olhos brilhem, faz com que onde a gente está tenha harmonia, tenha um sentimento de paz. Quem não quer isso para a sua vida? Viver em harmonia, viver em paz, com um brilho no olhar. Isso é o amor. E a gente consegue isso quando consegue apenas compreender. Compreender. É difícil. Mas é um desafio que a gente pode tentar. A partir de hoje, eu vou começar a compreender. Compreender a pessoa que convive comigo dentro da minha casa, desde aquela que está ao meu lado, a maior parte do tempo, até aquela que eu convivo 5 minutos da minha vida. Existem pessoas que a gente às vezes senta até no consultório médico, nunca mais vê, mas aquele momento que eu estou conversando, é tão bom, né? Às vezes a gente aprende tanto. Como às vezes também a gente sai e diz, nossa, que horror que ela falou. Vamos tentar compreender. Cada um de nós tem uma experiência. Cada um de nós enxerga o mundo a partir do que viveu, do que vive e do que está sentindo. Se nós estamos sentindo mágoas e ressentimentos, o dia, mesmo estando nublado, não é um dia bonito. Mesmo estando ensolarado, não é um dia bonito. Porque nós não estamos bem. Agora, se nós levantamos de manhã e percebemos que nós temos mais um dia, mais uma chance para viver nessa vida e melhorar, nos melhorar. e começamos a agradecer a Deus, pode estar chovendo, que nós vamos estar com aquele brilho no olhar. Que interessante isso aqui, ó. A mente é o ponto de partida da saúde e o pensamento é o seu leme. Então, se a mente é o ponto de partida da saúde, percebam a importância de nós analisarmos o que nós pensamos, para que a gente possa ter o nosso leme, que é o nosso corpo, em perfeito estado. Então, lembrem, o nosso sentimento é o que nos leva a ser saudáveis. Vocês não conhecem pessoas que comem fritura, vida sedentária, fumam e têm uma saúde incrível? Não tem nada? Vão conversar com essa pessoa para ver. Garanto, não guarda mágoa, rancor, tristeza. Está sempre bem. Aí a comida não faz mal nenhum. A gente tem que se cuidar, com certeza. Mas vamos tentar começar com aqui. Pensamento. Esse comanda todo o nosso corpo. O sentimento vem do que a gente pensa. A gente sente depois que pensou. Comecem a se observar. E vida saudável para todos nós.